Mustafa, tem condições de reduzir para 140 nós? 140 nós, Mustafa, tem Mustafa, já para a próxima. Trabalho de LED Papá autorizado até 4.010, ajuste no 0.007. No 096, agora pode falar pro de frente. Aguarde coordenação. Aguardando. Fazer 4298, estabilizou? Estabilizou 4298. 4298, completa sinal, chama a torre 1895. 1895, 4298. 1096, chama o centro Recife na frequência 9545, solicita da pro de frente. 2545, boa noite. Boa. Direita 2-1-1. Direita 2-1-1-3. 2, simulador azul 4298 na final do RS, então 0. X-ray, passa estabilizar. Passa estabilizar, tá? X-ray, até pra 2 dias, passa e passa. X-ray, azul 4298. O passa 1-0-6. Alfa Juliette 0663. Azul 4298, autorizado pouso, pistuna 0, vento no 50 graus, 7 mais. Autorizado pouso na 10, azul 4298. Meu papai de leite papai, alteração para o sequenciamento. Curva à esquerda na proa 070, o limite é 8 milhas nessa proa. Azul 4298, solo 08, Olivrar, solo 1211. Olivrar 211, azul 4298. Autorizada a decolagem pistuna 0, vento no 50 graus, 7 mais. Autorizada a decolagem da 1-5, 3-2, perdão, da 1-0. Pois direto, portão 01, 4-2. Azul 2782, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda para 025. Limite é o localizador. Esquerda 025, limitado pelo LOC, 2782. Para o localizador, curva esquerda para 155, reporte estabilizado. 1955 para a proa, reporte estabilizado, 974. Zero Controle, 1208. 208, 38, ok. Ligado. Direita 060, reforço estabilizado, 8702. Controle Salvador, boa noite, tchau, 3815. 3815, contato radar, submantanha 340, saída da EL. 340 da EL, 3815, pode voar direto dentro? Autorizado. Já beleza, 3815. É página de papar, réxima navegação na praia de Dona. Leste Papá, 3032010, o ajuste no 017, reporte estabilizado com localizador. Acertando para 2000, 017, reporte estabilizado com base de Leste Papá. Ajuda 782, ajuda 0032010, o ajuste no 017. Até 2000, com 2017, você ajuda o 2. Rio 5974, chama o Rio 1995. Rio 5974. Oi, Salvador, Rio 5974, final embaixo, trabalho. 190. Rio 5974, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, atrás. Autorizado pouso, 190, 5974. Pisado 2722, Azul. Azul 2722, Torrinho, 1895. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Ancien, 330, Tempo, Nova Costa, Coisa, no Start. Parque 330, Apollo de Stan, Dan Pushback, Report, Red, next. Foi depois, pode ir por táxi, amanhã, 330. Ajuda 782, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 7. Rio 5974, no solo 1 no meio, libera a direita, chame controle solo em 121 Vista 1, uma boa noite. 74, Alfa Kilo 43. Atento ao balizador, tem aqui na ficha a meia dúzia Romeu. Mas não assim, fica atento ao balizador. Autorizado a chegada a bolsa, subição para 4.010, o ajuste no 017. 4.007 na bolsa, 472. Alô, boa noite, 3305, Quebec. É 3305, boa noite, senhor de identificação, autorizada a chegada na área, você para o nível 050. 050, será que a gente poderia voltar? Autorizada a prova de TAP, então 3305. Obrigado, TAP na prova de 150, só 3305. Estabilizou, papá, silêncio, papá. Silêncio para a torre 1895. Para a torre 1895, boa noite, papá, silêncio, papá. Boa noite, é o papá Romeu, papá, silêncio, papá, estabilizado, silêncio. Papá Romeu, papá, Juliette, papá, mantém a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste 1017. Silêncio, aguardando autorização de pouso, papá, silêncio, papá. Azul 2782 no solo 19, libera a direita, chame controle, solo em 121, decimal 1. 1211. Boa noite. 4-2-1, passado travado, papai Juliette, papai. Papai Juliette, papai, mantém a aproximação, confirmando. Pista livre, ajuste 1017, ventro 160 graus, 069, pouso autorizado, pista 10. Gente, livre pouso na 10, papai Juliette, papai. Azul 2782. Brown American 330, ready for taxi. American 330, approve taxi by Epsilon 1, India and Alpha 2, holding point 2110, direct contact tower 118.95, autumn flight 1017. Have a good flight and good night. India Alpha holding point American 230. Não atrapalhar o tráfego, senhora. Papá Juliette, papá, cancela e circula para pouso 917. Papá Juliette, papá, não há tráfego a reportar. Reporte base pela direita 17. Vento 160 graus, 069. Ciência, apontará a base pela direita 17. Papá Juliette, papá. 782, escuta o sol. Escuta da azul 2782. Informação no instante, por gentileza, o balizador está sinalizando o parqueamento do rio, do banco da rio, e depois vai se deslocar para efetuar seu balizo no pátio 3. Ciente, o azul 2782. Controle Salvador, boa noite, 124, minha informação cadete. 246, boa noite, SM identificação, autorizada a chegada bolsa, você para o nível 060. Identificação 060, 2462. Papá, Juliette, papá, ponto autorizado, pista 17, vento 160 graus, 069. Livre ponto 117, papá, Juliette, papá. Marcou o vento, senhora? Afirma o vento no 60 graus, 06 nós. Papá, Juliette, papá. Muito grato. Papá Juliette, papá no solo 23, confirme o local de estacionamento. Sente autorizado o backtrack, táxi pela pista, reporte da bata, pista livre. T5972, reduza para 230 nós. 229, 972. Com 3305, voo direto do negócio para 2.000 pés, o ajuste no 097 está autorizado a final ILS e repasse estabilizado. Zona 2017, chama estado 305. 089. Clear line up, take off, only 10, 230. Controle, confirme algum tráfego na nossa frente para fora, 5972. Afirmativo, 5972 é o número 2 na aproximação. Ok, o tráfego está aqui em posição, por favor. Ok, o tráfego está agora a 12 horas, 37 milhas, no Nordeste, cruzando 070 em descida, é um RB 320. Não é possível autorizar alguma duna? Não. É, tá ok. America 230, Airborne 26, switch your squawk 8, squawk 5166. 5166. America 230, call departure control 120.8. 120.8, American, 230. Western American 230, passing 2500 for flight level 360. Roadhound 230, climbing on surface level 360 on Momo departure. Climbing the Momo departure to 360, American 230. Circular 72, retornar para o sequenciamento, curva à direita para 240, limite a magnética 110 de Simbra. 240, 110 de Simbra. Só para uma curiosidade, qual critério que a senhora usou para nos vetorar para trás de uma aeronave que estava quase ao dobro de distância de Salvador do que nós? Bom, eu só não prestei atenção na informação do tráfego. Informei o tráfego em relação à sua aeronave, não em informação a Salvador. Inclusive, por estimado, ele está na sua frente. Acredito que não, senhorita. Olha a distância que nós estamos de Salvador aí. Próximo informado, ele está a 1 minuto para vindo agora. Senhor número 2, mantenha a 3240, qual é o último vetor para o localizador? Manterei, mas nós estamos agora nessa distância porque nós tivemos que manter 200 nós para essa separação. Confere. Número 246, reautorizando até 4.010, o ajuste no 017. 4.017, voo 246. Paulo Alexandre 6313, informação Quebec, autorização Guarulhos. Paulo Alexandre 6313, informação Quebec, confere. Para Guarulhos, aprovado nível 3620, via Benzulu 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Decola da 1-0, curva direita na subida da El, após Lita e após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona transponder 5172, controle Salvador 120 decimal 8. Obrigado Guarulhos, 360, após o 1-0, até Taubaté. Decola pista 10, curva direita da El, Lita Motiva. Aciona 5172, controle 1208. Torre Salvador, boa noite, Altan 3305, passando Stanley LS 10. Altan 3305, boa noite, ajuste no 017, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 50 graus, 08 nós. E pouso no 0, Altan 3305. 246, reduza para 2009, desça para 2010, o ajuste no 017, está autorizado a final ILS e já está estabilizado. Redução 200, desce 2017, autorizado final ILS, 1246. Rio 5972, mantém a aproximação, aguarda autorização de pouso. Ajuste no 0 no 7. 7, 5972. São 3305 no solo 34, libere direita, chame controle solo em 121 no Ispa 1. Direito 21, 3305. Boa noite, aciona identificação, autorizada a chegada a Golf, luta para 4.010, o ajuste no 017. 17, 4.000, desce na ponte, 4.235. Solo, boa noite, tá 3.305, lembra? Boa noite, 3.305, táxi via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa Juliette para 0573, 3 5972. Clearance 1-0 Europa 084. Livre Europa 084, information is Quebec, go ahead. 1-0 sir, information Quebec is copied, we'll be ready in few minutes, ready to copy when you're ready. Natal, November Tango Lima, then November 873, until Vunok, Victor Uniform November Oscar Kilo. Then after, according flight plan route, departure from runway 10, after departure left turn, Puka departure, with Zipar transition, Zulu India Papa Alfa Romeo transition Zipar. Skok 5174 and control departure frequency 120.80. Europa 04 is clear to Delta. Runway 10, flight level 370. Via upper Zulu 10, November Tango Lima, then upper November 873, then flight plan route. After departure, left turn to Puka. Standard departure Puka, transition Zipar, scope 5174, Europa 04. Control departure frequency 120.80, Europa 084, extend 11, report to Grand Red, push and start. 20, decimal 8, I'll call you for startup and push Europa 084, Omega. Solo, 7962. Roger, 7962, Alfa Kilo 43, prevista 62, Romeo do 43, fica atento ao balizador. Alfa Kilo, até. Boa noite, Azul 4980, informação Quebec para Recife, autorizado nível 370, via para Zulu 17, Nicola da 10, curva esquerda, subida Puka, Jamo, Aracaju, aciona 5177, controle Salvador 120, decimal 8. 10-0, sobre a esquerda, Puka, Jambu, Aracaju, 5-1-7-7-0-8-7, Azul, 4-9-0. Correto, portão 1, chame Azul, 4-9-8-0. Alô, Salvador, 1-6-6-3, 1-3, Fox 6 para Pushback em acionamento. Autorizado, 1-6-6-3, 1-3, chame táxi. Chamada para o táxi, eu chamei a 303. Solo, boa noite, eu vou no 246. Boa noite, vou no 246, táxi de Alfa e reportando da Juliette para ingresso. Alfa, repórter da Juliette, 243. Controle 4235, já está rápido. Turbo 5, 4235. Pega. Controle Salvador, Oceania 62, do espaço de informação Quebec, boa noite. Oceania 24, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 060. 060 na Mari, 6224. Azul 4235, desça para 2000 pés, o ajuste no 067, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2017 autorizado, reporte estabilizado, 35. Meia, mantém a posição, cidade Julieta, aguardando entrevista ao portão 07. Aguardar. Alpha 084, stand 11, clear to push on start, como red taxi. Acordo por taxi, estará para puxar para o seu Alpha 084. Solo Salvador, Oceania 63, 13, para o taxi. 132 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Galeão. Índia e Alfa, Montespero no 0, torre 118, decimal 95, altímetro no 0, no 7, bom voo, boa noite. Oceania 63, 13, táxi Índia e Alfa, ponto de espera da 10, chama torre 118, altímetro 1017, 63, 13. Depois da Avianca, o Golo 246, próximo através do portão 62. Afirma, visual. De passagem ao tráfego após ingresso a Juliette, portão 07, Golo 246. Após o tráfego, Juliette, pro 71246. Controle de Salvador, boa noite, Golo 197. Olá, 70, boa noite, acione identificação, autorizado em chegada mar, vista para o nível 070. Aqui, chegada mar, é o 70, centro da casa. Pode flightar, viu, do 1970? Nossa, 70, mantém da Cruz de Mar, é o número 4 na aproximação. Ah, sim. É, controle 4235, pode voar Simbra? 4235, voe Duna, reporte estabilizado. Duna então, estabilizado, reportará, 4235. Salvador, Oceania 63, 13, ponto de espera da 10. Oceania 63, 13, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10. Vem ao turno 50 graus, 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 63, 13, pista 10. Boa noite, 3178. 3178, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada na área, desça para o nível 080. 080 na Mari. 1868, desça para 2006, o ajuste na 067, está autorizado a final ILS e a parte estabilizada. 7 para 2000, 1907, reporta vai estabilizar no ILS, voo 1882. 4224, desça para 3010, o ajuste no 017. 3010, 1097, 6224. Xener 63, 1-3, decolada 248, chame controle Salvador em 120, desce para 8. Xener 63, 1-3, chama controle Salvador 1208. Localizador Campo Avista para 235. Ele está 235, torre 1-8-9-5. 1-9-5, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, hoje é na 6313, decolado Salvador, perfil saída da El, cruza agora 1600 pés. Chegou 6313, contato radar, super nível 360, após 2000 e leva. Sabe para 360, após da El, leva, hoje é na 6313. Ele primeiro está autorizado a voar Leda, o Oceané 6313. Autorizado Leda, o Oceané 6313. Voo 9970, reduza para 230 mais. 230, voo 9970. Shizuka 235, repito vento no 40 graus, 09 mais, pouso autorizado. E pouso a 1035. Eu não vou fazer o holding point, ok? Ok, thank you for your advice, sir. Chegou 1204, desça para 2000 pés, está autorizada a final IMS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado IMS, reportamento estabilizado, 6224. 1970, desça para 3000 pés, no ajuste no 017. Direto 3000, convite 17, 1970, obrigado. 4235 no solo 53, primeira direita, chame controle solo, em 121 no décima 1. Oi, Júlio, obrigado, espera daqui a pouco 35. É? Salvador Tower, boa noite, Europa 084, holding point 130, ready. Europa 084, boa noite, maintain holding point. Maintain holding point, Europa 084. 78 prossegue na descida. Eu vou fazer até 4.000 pés o ajuste no 017. 4.000, positivo. 351, foi Juliette, portão 09. Alfa Juliette 9, 4235. Bono 888. Bono 970, complete redução para 2.09. 2.10, Bono 970. Voo no 888. Voo no 888, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 1.50 graus, 1.0 nós. Livre pouso na pista 1.0, voo no 3, chama agora no centro de si, saiu no 3325. Oceana 6313, chama Recife 1-3325. Oceana 970, detectada 2010, o ajuste para o momento no 017, está autorizado a sinal ILS e ataque estabilizado. 2000, chamada estabilizada ILS, o 970. Eu vou fazer 284, Salvador Tower. Are you able to take off immediately when cleared? Affirm. After the landing threat, please line up and wait when we 10, Europa 084. Line up and wait only 1 meter behind, Europa 084. Bono 888 no solo 57, libera direita, reporte pista livre. Passaremos o 888. Chanel 6224, Torre Salvador. Não, só escuta, 6224, boa noite, Sarah. Boa noite, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego Airbus 330, alinhando para decolagem pistola 0. Fecha do tráfego estabilizado no ILS, aguardando 6224. Europa 0840, you for takeoff runway 10, wind 150 degrees at 07 knots. Temperature is 10, Europa 084. Voo 1888, chave controle solo em 121, décima 1. 211, até já. ILS, reporte estabilizado. 2000, vai reportar. 2, taxa livre Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette para o 08, já. Chanel 6224, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 50 graus, 07 nós. Livre pouso, Chanel 6224. Europa 084, airborne at 59, clear call, departure control 120.8. What's the zero area? Boa tarde, Europa Zero 84, proceed as clear. Europa 084, radio contact, ground throughput level 370, and top Puka departure. Puka departure, Puka departure, Europa Zero 8. Localizado, go 1970. 970, torre 1895. 1895, obrigado. Boa noite, 1970, estabilizado para o número 2. Boa 1970, boa noite. Mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 7. Boa noite agora. Chanel 6224, no solo 00, libere direita, chame controle solo em 121, décima 1. Direita 211, 6224. Solo, Chanel 6224, livrando a sua escuta, boa noite. Portão 03. Alfa Juliette para 036224. Até o meu nome é Romeu Golf, acendo identificação, autorizada a chegada a mando, você para o nível 050. Chamada, alguém aqui, a mão 050. Bola 970, no solo 02, primeira direita, chame controle solo em 121, décima 1. 211, gol 970, obrigado. Solo 1970, Livrando, boa noite. 1970, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1970. Boa, tá passando 210, desce 150, vou no Mário. Chegada Mário, desce para o nível 060. Mário, 060, última vez. Na 3178, no solo 05, libere direita, chame controle solo em 121, décima 1. 3-1,